Vai passando o verde. Essa não poderia ficar de fora, porque é a pedidos pra toda a galera apaixonada que hoje Júlio Nascimento vem brega. Vai. Eu me casei com a prima da Dalcisa. A Dalcisa é uma mulher sem coração, mas sua prima é uma mulher direita. Ela sempre me respeita, nunca fez uma traição. Mas sua prima é uma mulher direita. Ela sempre me respeita, nunca fez uma traição. Certo dia eu saí para o trabalho. Quando eu voltei, eu vi meu filho chorando. Ele falando, papai, mãe tá sofrendo. Tá lá na cama gemendo, abraçada com malandro. Ele dizia, papai, mãe tá sofrendo. Tá lá na cama gemendo, abraçada com malandro. Mas quando eu vi a minha esposa nua, eu até pensei em minha vida dar um fim. Desesperado em frente ao meu portão, com a minha arma na mão, eu fiquei gritando assim. Desesperado em frente ao meu portão, com a minha arma na mão, eu fiquei gritando assim. Eu não aceito não, eu não aceito outro homem deitar na mesma cama que eu deito. Eu não aceito não, eu não aceito outro homem deitar na mesma cama que eu deito. Mais uma vinheta no solo, vai. Solinho. Vai. Paulo Paco. Oi, irmão. Quero lhe falar uma história, amigo. O que está acontecendo comigo? Estou amando uma mulher que faz de mim o que bem quer. Me deixa amarrado, em casa trancado. Me bota a coleira, me põe pra dormir. Me faz um carinho com todo jeitinho, e ainda fala, eu sou corninho. Ô linda, não demore lá no cabaré, e volte mais cedo, estou te esperando. Gostoso é viver te amando. Mais uma vez. Ô linda, não demore lá no cabaré, volte mais cedo, estou te esperando. Gostoso é viver te amando. E eu confesso que estou apaixonado. Confesso que estou apaixonado. E vivo sofrendo nessa ilusão. Mas você é meu remédio para curar a minha paixão. Mas você é meu remédio para curar a minha paixão. Pode solar, meu vai. Me chama de corno, porque corno, chifre é uma coisa que não...